Só vagabundo. Vagabundo. Os quatro cantos do mundo. Só vagabundo na cena. Só, yo. Os vagabundo é conhecido no mundão. Ladrão, procura emprego, não acha e sai roubar com oitão. Os vagabundo é conhecido na cidade. Não tem oportunidade, parte pra criminalidade. Os vagabundo é conhecido nas favelas. Só 33 e 57, as quadradas na viela. Vagabundo é conhecido em todo lugar. Mais de 500 mil manos, você pode acreditar. Vagabundo não se preocupa com nada na parada. Vagabundo muito louco, tá de boa na quebrada. Vagabundo, vagabundo, são muitos, muitos. Muitos vagabundos espalhados pelo mundo. Vagabundo louco, vagabundo sossegado. Vagabundo que dá um trampo desbaratinado. Também vários vagabundos já virou finado. Mas continua sendo um vagabundo enterrado. Porque vagabundo aqui não falta desse lado. Todo dia cola um vagabundo no cenário, fazendo o seu corre, sua correria pro barraco. Vagabundo aqui só não pode ficar parado. Se adianta ladrão, porque senão cê tá ligado. Vagabundo é mato esparramado pra todo lado. Se procura não acha, se não acha fica injuriado. Desempregado bem revoltado com a vida, que é cabulosa, sinistra, sofrida e bandida. Vagabundo então tome cuidado com os traíra. Pilantra também é mato, engatilhando eles atira. Sossegado nunca fica, vagabundo só trafica. Vagabundo nato sabe que tá esquisito. Vagabundo nato aliado com perigo. Vagabundo não dá milho, vagabundo não é bandido. Se aparece no Camargo logo é reconhecido. De rajada em rajada, vagabundo a ralé. Na fé tá de pé, cês nunca veio a pé. De Hornet ou Teneré, tô pra ver vários rolé. Vagabundo não é Zé, na raiva os gambé. Vagabundo assim que é, amante das mulher. Pela ordem, pelo certo, os vagabundo vai na fé. Se gostar ou não gostar, gostou tá lá. Vagabundo só não gosta nem chegado em trabalhar. O adianto é necessário, é cada um na sua. A mente vai à lua quando encarna nas mula. Vagabundo não se coça, vagabundo com a maloca. Eu também sou vagabundo. Mexer com vagabundo é roça. Periferia, hey, só vagabundo hey. Na cena. Mexer com nós é problema. Se tem vagabundo na fita, se identifique, se apresenta. Periferia, hey, só vagabundo na cena. Mexer com nós é problema. Só, se tem vagabundo na fita, se identifique, se apresenta. Louco, troco, vagabundo, pai, pum, vulgo, subúrbio, distúrbio, tumulto. Vagabundo faz barulho, vagabundo é de função, é jão. Tem coração, na ação, lição, canção. Vagabundo é a nação, degorou, fumaça, chapa. Vagabundo em massa, vagabundo tá na praça, tá na quadra, tá em casa. Vagabundo perambula, não pula nem capula. Vagabundo veja a fúria, vagabundo e passa em gula. Se te assista, veja a pista. Vagabundo que brisa, reality de uma fita. Vagabundo tá na ira, vagabundo pelos becos. Corre atrás do direito, vagabundo sem receio. Tá no centro, tá no gueto. Inspirados muito louco, vagabundo no jogo. Muita treta, os nego doido, vagabundo bicho solto. Vagabundo pelo rap, quebra tudo, clique, clack. Vagabundo a vida segue a cena do mobile black. Do morro só piolho, vagabundo sangue no olho. No moio os crioulos, vagabundo aqui tá doido. Na favela, vagabundo segue a lei, aqui já era. Na ziela, vagabundo ergue e a bandeira era. Sobrevivente, os vagabundo tá no pente pelo mundo. Já é, estamos juntos, é nós da cena, vagabundo. Aê, família ML, vagabundo segue, aqui é pelo rap. Periferia, só vagabundo na cena. Mexer com nós é problema. Se tem vagabundo na fita, se identifique, se apresenta. Periferia, hey, só vagabundo na cena. Mexer com nós é problema. Só, se tem vagabundo na fita, se identifique, se apresenta.